Santos, Mantenha. A Mantenha, agora 89. São 3520, sem condições de ingressar a nave, à sua frente para o portão 13, confirme. Batido. Só mantenha a posição e aguarde. Mantendo a posição. Salvador, eu estou 3170, está assistindo, baixado e travado, final da 10. Frente, pista liberada no momento, tem pouso autorizado, 120 com 8 nós, são 3170. Pouso autorizado para 3170. Do 4062, chame Torre 198, decimal 6. 62. Torre Azul 4062, localizador opção 0. Continue o número 2 para pouso, aguarde pista livre 4062. 62. Gente, boa noite, 96, tem quanto tempo passar aqui, estou aí. Só pode prosseguir, seu portão de número 03, boa noite, 96. Gente, portão número 3, boa noite, 96. Bruno 70, Solos 43, libere pista direita, siga aeronave na Taxiway Alpha, reparte para ingresso na Juliette, então 3170. Siga aeronave na Alpha, reparte para ingresso na Juliette, então 3170. Outro 062, cheque trem de pouso, 120 com 6129. Baixado, checado, 4062, TD livre pouso, 90. Afirmativo. Está pronto, cópia? Pronto, cópia, prossiga. Natal 370, até Zulu 10, decola da 10 com curva esquerda, saída Puca, transição Zipar. Frequência do controle 11935, seu transponder 5067, 1805. 370 autorizado, até Zulu 10, decola da 10, curva esquerda, Puca, transição Zipar, 1935, controle 5067, transponder 805. Correto, informe o pronto para o estacionamento no 805. Formarei. Foi na prova do Romeu 4018, agora a chegada era casual. Ingresso da Juliette, seu portão de número 9. Ingresso da Juliette, portão número 9, gol no 643. Azul 4151, receja. Na prova do Rio Forte 09, agora de Aracaju Alfa. Costa da Juliette, eu tenho a 3170. Juliette, aguarde para ingressar. Seu portão será de número 2, observe a aeronave da companhia que vai iniciar o táxi para o ponto de espera dando zero. Siga a passagem mesmo após o ingresso do portão número 2. Mano, então não vai ingressar pela Juliette, já? Vai ingressar pela Juliette. Siga a aeronave na frente, ingresse pela Juliette, seu portão número 2. Juliette pro 2. Azul 4062, seu solo aos 46, libere a direita, fax Alfa, Alfa Juliette para o portão de número 10, 4062. Alfa Juli, portão na zero, obrigado. Tá, vai. Sua 158, Andy, os 120 degrees, 8 knots, clear to take off from 110. Clear to take off from 110, após a corrida do Alfa 320, a linha mantém a 1-0, 330. Afirmativo, a linha mantém 1-0, tá? 3520. Furo 606, tá pronto, cópia. Na escuta? Maceió 350 para o ISC 58, decola no zero, curva esquerda, saída Pucra, transição Aracaju, frequência do controle 119.35 e o transponder 5073. Utilizado Maceió 350 para o ISC 58, decola da 10, curva esquerda, Pucra, Aracaju, 1935 a gente chama e assana 5073 no 606. Fome pronto para o posicionamento no 606. Reportaremos, obrigado. Portugal 158, Airbornet 48, saudade de parte 119, decimal 35, boa noite. 119, decimal 35, é parte 158. Salve, boa noite, 05, posição 62 para pushback saneamento. Radar contact, contact level 370, maintain normal departure. Contact level 370, normal departure, Portugal 158. Autorização para o táxi 805. O azul 4062, enfermo, modificou seu pátio, vai ser o pátio número 3. Ingresse à próxima esquerda, naquilo para o pátio 3, atente ao sinalizador 4062. 62, pátio 3, obrigado. Salvador, Gol 17, 14. O 17, 14. No 7, 14, passo para 1862, Aracaju 230, prepare Pucca, Aracaju, guarde cópia. Ok, vai chamar na torre. Na escuta para cópia 230174. Afirmativo. São 3520, decolou 51, chame o controle em 119.35, boa noite. 119.35, boa noite, obrigado. Luna 7 no 4, cópia. Então, Luna 7 aguarda. Autorizado Aracaju 230, Golf 677, decola no zero, curva esquerda, saída Puca, após Aracaju. Frequência do controle 11935. Seu código transponder 5075, Gol no 7 no 4. Está autorizado para Aracaju 230, Golf 677, Puca. 11935, 5075, transponder. Pronto para puxar o acionamento no 7 no 4. Vou chamar. Can taxi center, frequency 12685, over. 26, 185, over. Para o táxi Gol 9805, tem a bordo 111, alterna Maceió com 2h40. Autorizado, ponto de espera dando zero, reparte pronto para decolagem, Gol no 805. Autorizado, táxi lá pronto, 805. Chame o centro, a frequência é 12685. 2085, boa noite, tá 3520. Boa noite. Salvador, boa noite, 896. 896, boa noite. noite, eu tenho já autorizado 370 para João Pessoa, aguarde apenas um instante para a conta. Aguardando o Gol no 8, na primeira. Correu o Gol no 805, quanto espera da 10, pronto. Furo 805, a linha decola da 10, deslocada em 90 metros, o vento é de 120 graus com 8 nós, QNH 1012. E decola 390, o Gol 1805 com 1012 no altímetro. Decolou 59, chame o controle em 1935, tenha um voo e uma boa noite. 1935, boa noite. Voo no 896, na escuta para a cópia. Na escuta para a cópia, boa noite, 896. Voo no 896, está autorizado para João Pessoa, nível 370, aerovia Upper Whisky 58. Faz a colagem da pista 10, com a cabeceira deslocada em 90 metros, curva à esquerda. Saída Puca, transição Aracaju, transponder ao 5074 e o controle opera em 119, decimal 35, cortejo. Só 0370, para João Pessoa na Prewisk 58, Puca, Aracaju, a saída de Caldo 10, curva esquerda após. 5074 no transponder, 1935 ao controle, boa noite, 96. Correto, Gol no 896, chame quando pronto para o puxo e acionamento. Chamará quando pronto, boa noite, 96, obrigado. Gol 1805, chame o centro 2685. 2685, ligue mil. Positivo, um abraço. Ô velho, ô Lopes, um abraço aí. Abração, Lopes. Estacionamento, que legal, no 012, chame para o táxi. A gente reporta táxi 606. Estacionamento para o gol 1714. 1714 no plotão 5, está livre para o estacionamento, que legal, 1012, chame para o táxi. 1012, tem livre no 05, vai chamar para o táxi 1714. de Salvador, Gol 896, barra pushback acionamento. Está na posição número 3. Show 896, está livre, que negar 1012, chama para o táxi. Para o táxi, para o 896. Isso, a identificação foi próxima à régua de chegada amarela.